Segundo Michaelis, curva é uma linha que não é reta em nenhuma de suas porções. Rio significa corrente contínua de água. Segundo o dicionário informal, curva de rio significa local ideal para tranqueiras enroscarem. E também damos esse nome a bares mal frequentados. Mas desde junho de 2015, Curva de Rio é simplesmente o podcast onde as tranqueiras se encontram. Curva de Rio, um ano sem tirar de dentro. Ui. Arquivos Curva de Rio. Tópico: Dominação Mundial. Coreia do Norte. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje começaremos a nossa saga para entendermos o mundo. Mais especificamente, o mundo que poderia ter sido ou que pode ser. Ao meu lado, um grupo de especialistas para entender o que aconteceria com a Terra se fôssemos dominados pelos norte-coreanos. Ele. Grupo de especialistas. Com a sua risada característica, especialista em história moderna, Rafael de Almeida. Olá, sou eu, tô aqui, não tô rosteando, não sei se vai ficar bom. Eu queria dizer que eu trabalho com sósia do Kim Jong-un. Caralho, trabalho mesmo. Abraço, Temaki. É sempre bom lembrar que este programa é para fugir um pouco do padrão, então, por favor, não se apresentem dessa maneira. Obrigado. Do meu outro lado, Matheus Mantuan, mestres em comunicação social. Me sigam no Twitter. Adorei. E hoje, fazendo a sua estreia neste canal, vindo lá de terras longínquas, próximos da Coreia do Norte, Jojo. Opa, JJ. Puxa vida. Sir JJ, então. E aí, rapaziada, tudo bem? Firmeza? Tamo junto. É legal o gaúcho tentando falar igual o paulista, né, cara? Firmeza? Firmeza. Na realidade, cara, sotaque mais feio que o meu não existe, cara. Eu tenho que adotar outro. Pode ser, cara. Que você faz um Inception, cara. Você coloca um sotaque dentro de outro. Fica uma coisa muito estranha. Tipo um Linux rodando dentro do Windows. Exatamente, uma boa. Usou do máquina virtual. Nunca fica legal essa merda. Meu sotaque é merda, então. Só pra ver se eu compreendi a ideia. É, cara, eu vou te dizer que as gaúchas têm um sotaque lindo, cara. Dá um tesão só de ouvir elas falando, mas você tá uma merda, desculpa, cara. Não, tá tranquilo, não tem problema. Voltando pra pauta... O Kaique tá sério, né, cara? Tá vendo? Aliás, um bom ponto, né? O Kaique apresentou a galera, mas não se apresentou. Então, como eu sou especialista em mídias sociais, ou comunicação social, como ele disse, e conduzindo essa incrível análise de o que ele falou, de arquivo Curva de Rio, né, cara? Isso mesmo. Está com vocês, Kaique Xavier. Voltando pra pauta... Coreia do Norte. Hoje estamos aqui reunidos para falar um pouco desse país mais fechado do mundo, mas que eu considero Pax. E como seria se a Terra fosse dominada por eles. Mas antes, algumas informações do país. Nome: República Democrática Popular da Coreia. Virou programa de humor, né? Popularmente conhecida como Melhor Coreia. Capital: Pyongyang. Sei lá que foi essa porra certo. Ah, não, é Pyongyang. Gentílico. Norte coreano. Forcei, idioma... né? Idioma... Não, tá. Caralho, ótimo, cara. JJ. Ficou foda. Foi mal. Norte coreano. Ai, que tal. Idioma oficial. Coreano. Essa foi difícil, hein? Governo. República Socialista. Ai, ai, ai. Já começou o erro aí. Independência. Do Japão, em 15 de agosto de 1945. Caralho, esse cara é foda. Era essa voz que tem que ser feita. É, eu pensei nisso no começo, mas eu também não quero me meter, né, no trabalho de vocês. Eu sou o gaúcho. Eu sou a escória. Ai, caralho, velho. Esse cara é... Número de habitantes. Aproximadamente 23,9 milhões pela PM. Pelo Ibope são 9 bilhões. Com margem de erro percentual de 2 pontos para mais ou para menos. Moeda. Won norte-coreano. Pode ser Won também, é um W, então interpretem como quiser. Uma moeda vencedora, né? Ai. Curiosidades da Coreia do Norte. O país possui um regime muito fechado. Seus habitantes não podem usar telefone celular e os turistas não podem tirar fotos de monumentos. Por exemplo, esse por exemplo ficou voando, né? É, o por exemplo é referente à frase anterior, né? É, tá certo. Não, tranquilo, fechou. Deixa voando não, mesmo. Ótimo. Ah, eu achei que ia começar a voz do Brasil, cara. Em Brasília, 19 horas. Seria a voz da Coreia, no caso, né? Nosso ministro das Comunicações Sociais, Matheus, tem uma visão muito interessante sobre a Coreia do Norte, no que tange principalmente essa questão do país ser muito fechado. Matheus? Eu era especialista, agora eu sou ministro, cara. Eu falei ministro? Eu nunca aceitei um cargo público na minha vida, não vou fazer isso, vai por mim. Você nunca vai aceitar? Eu acho que nunca eu falava muito forte, mas hoje pelo menos não, amanhã é outro dia. Na Coreia... Mas você aceita... Exatamente, você aceitaria um cargo de ministro na Coreia? Ou aceita ou morre, né, caralho? Porra, aceita. Eu não sei, cara. Eu não sei que eu poderia ajudar a melhor Coreia em seu desenvolvimento. Seria um pouco difícil. Mas é um país bastante fechado, segundo dizem. Quer dizer, que ele é fechado é um fato, porque a gente não sabe o que acontece lá dentro, ou com grande certeza. Então é um fato que ele é fechado. Não sabemos se isso é bom ou ruim, né? Vai depender bastante das informações que a gente pode trazer para tal, neste caso. Quem que é o imperador da Coreia? É imperador que se fala? Supremo Líder. É Supremo Líder, cara. Supremo Líder. Qual que é o nome dele? Supremo Líder. Supremo Líder. Rogério Sakamoto. JJ, qual que é o nome dele? Pera um pouquinho aí que eu tô na parte do ping-pong ainda, só um pouquinho. É que não tem o nome dele na pauta, na real, né? Não tem sim, cara. Tem? Não tem. Não tem. A não ser que Menino Mimado seja o nome dele, mas acho que não é. Combina. Sem dúvida. Combina. Mas eu tinha achado antes, cara, o nome do cara. É Kim Jong-un. É Kim Jong-un ou Kim Jong-un? Ah, cara, não vou te responder eu essa pergunta. Eu acho que é a mesma coisa. Pergunta pro Sakamoto lá, cara. Verdade, a gente devia ter chamado ele pra gravar isso aqui. Ele teria muito que dizer sobre a melhor Coreia. É bom lembrar que o nosso amigo Rafael, como falou na apresentação, trabalha com o Kim Jong-un por algum motivo bizarro. Mas bem gente fina ele. Foto no post, né? Foto no post. Qualquer japonês gordo parece ele, cara. Não dá pra comparar também. Ele tem aquela questão daquele corte de cabelo característico dele lá. Eu tô com o cabelo bem parecido com o dele agora, se não pentear. Tá? Não sei se vocês estão sabendo disso aí. Vamos falar então um pouquinho do Kim Jong-un aí. O supremo líder da Coreia do Norte tende a governar o seu país com mão de ferro. Mão de ferro e luva de veludo, diga-se de passagem. Rafael Almeida, o que você pode dizer sobre este personagem tão icônico da história do mundo? Cara, ele é um cara super gente boa. Ele teve uma educação ali na Suíça, né? Ele é o filho mais jovem, né, do Kim Jong-il. E ele é o neto do grande líder, de fato, né? Cujo nome eu não me lembro agora. Kim Il-sung. Ah, é verdade. Kim Il-sung. Então, além do corte de cabelo maneiro, ele é um grande fã de Katy Perry, como todo mundo já deve ter ficado sabendo. Uhum. E de Big Bang Theory também. The Big Bang Theory também. Ele é viciado em coisas norte-americanas, pelo incrível que pareça, né? É. Claro, tomando de base aquele filme A Entrevista, do Seth Rogen, mas... Ah, mas deve é verdade. Ser verdade, mano. Né? Não tem erro aquilo. O que mais? O líder da Coreia do Norte é o primeiro ditador a demonstrar afeição por personagens da Disney. Eu gostei dessa masculinidade envolvida, os personagens da Disney. Ele gosta de quem? Da Branca de Neve? Cara, aqui não diz, só diz que é da Disney. Mas deve ser alguma coisa assim, Pequena Sereia, talvez, não sei. Ah, tem que ser Carros. alguma coisa né? Tem algum personagem vermelho na Disney? Carros, o Relâmpago McQueen. Pode ser, então. Verdade. É. Tem uma imagem que rola na internet. Eu sou especialista em quê mesmo, Kaique? Comunicações e mídias sociais. Ok. Eu tenho que lembrar de bancar esse personagem. Eu vi no Twitter, galera, uma imagem do... do Kim Jong-un, que ele tá olhando... Pareceu tão verídico isso. Ele olhando uma fábrica de doce que eles devem ter na Coreia do Norte. A cara de felicidade daquele moleque em olhar aquele doce bizarro de leite descendo, como se a vida dele dependesse daquilo, cara, é bizarra. Ele tem cara de ser aquele moleque que passa o dia inteiro comendo doce e por aí vai. Passa vendo filmes da Disney também, como disse o JJ. O mais legal, assim, é que a Coreia é tão fechada que dizem que ele tem 33 anos, mas ele pode estar com 52 agora. Como assim, cara? Não, eu acho que sim, porque quem consegue esconder um país, esconder a idade, é mixaria, né, cara? O Kaique fala que é maior de idade até hoje. Eu digo isso porque, além de ser o supremo líder de toda a Coreia do Norte, ele é um general de 4 estrelas. Quem vocês conhecem que com 33 anos de idade consegue ser um general de 4 estrelas? O que, que é um general de 4 estrelas, Rafael? Ele é um general e tem 4 estrelas. Muito bem. As regras militares da, tipo, que a gente conhece valem pra Coreia também, que general é um cargo meio alto, né, cara? Na realidade, aqui nesse programa vale tudo. É, no Brasil, aqui no Brasil é o penúltimo cargo, né? Penúltimo? Depois de general tem só o marechal daí, que não se alcança mais. Ah, tá. É. Mas tem. No Brasil é até 4 estrelas o general, né? Não é, todo general é 4 estrelas. Eu não sei como é que funciona general de divisão. Mas acima do general teria o marechal, daí que nós. Ninguém alcança, por causa que o cara tem que viver uns 200 guerra, anos. Né? É isso aí. Anos de guerra, né? Ele realmente virou um general, tendo estudado na Suíça e indo pra Disney direto. Estranho isso, né? Como é que sai uma patente tão alta? Será que lá depois soldado general direto? Pode ser. Isso é meio estranho, pode né? Ser, pode ser. Por outro lado, ele assina a própria carteira, então não é muito difícil você inventar um cargo pra você mesmo. É verdade, né? Ele faz o que ele quer. Se quiser ser chamado de gênio da lâmpada, ele pode, cara. Ele é o grande lagostim, ponto... né? Porra, qualquer coisa. Esse é o ponto do nosso querido Kim Jong-un aí. Quer dizer, ele é mais conhecido pelo seu estilo de governo, em que as pessoas têm que seguir o que ele fala, à risca, ter o mesmo corte de cabelo, etc. O que isso é muito bizarro, né? Todos os homens têm que ter o mesmo corte de cabelo que ele. Ainda mantém isso lá ou já mudou? Isso é mais recente, na verdade, cara. Não era a questão do corte de cabelo, foi mais nova. Foi 5 anos pra cá que saiu essa notícia que foi decretado isso lá. Antes tinham, tipo, alguns cortes de cabelo padrões, só podia escolher aqueles. Aí definiu que só pode ter exatamente igual a dele, mais recentemente. Tanto que o pai dele, apesar de ter sido um cara um pouco mais rígido, parece, ele não tava inventando esse tipo de lei escrota igual o Kim Jong-un criou. Aliás, escrota não, é necessária e bom para o bem da sociedade. Então aparece realmente aquela parada de você querer mostrar que você pode assumir o lugar do seu antepassado criando coisas desse tipo. O pai dele já morreu? Morreu. É, ele assumiu quando o pai dele morreu, né? Apesar de ser uma república democrática, fique bem, não é uma monarquia. Ele assumiu o papel que o pai dele deixou, mas por méritos próprios. Você não tem dúvida nenhuma disso. Exatamente, cara. Quem nunca, né? E tem a grande questão que vocês falaram sobre a melhor Coreia. Porque, pra quem não sabe, a Coreia do Norte tem uma grande rixa com a Coreia do Sul. Uma grande rixa, acho que não é nem a palavra, né? Eles se odeiam profundamente. Não, na verdade não é recíproco. O sul-coreano, eles gostam da Coreia do Norte. Não tem problema dele. A Coreia do Norte tem um ódio mortal deles. Não gosta. Não é possível. Você tem uma pessoa querendo te matar todo dia. Você vai gostar dessa pessoa? Cara, se essa pessoa quiser me matar e ela não tiver os 2 braços e 2 pernas, eu até vou gostar dela, viu, cara? Não sei, cara. Não tem problema nenhum com isso. Eu sempre imagino. Mas a Coreia não tava testando bomba? Uma criança com uma biribinha também tá testando uma bomba, mas até então não é uma grande ameaça, né? Mas quando é um país que tá na sua frente. Ah, mas é a Coreia do Norte, vai. Foi o que falaram da Alemanha em 1971. Ah, não, já custou 2014. O que falaram do Kedira, né? O que falaram lá do Miller. Não, o Dante conhece bem os alemães, né? Dá nada, né? Aí deu o que deu, cara. E eles dizem possuir armas nucleares. JJ, você pois como não. Nosso especialista militar, discorra um pouco sobre esse assunto. Então, na realidade eles não conseguem mensurar, nenhuma instituição governamental consegue mensurar a quantidade de plutônio que o país armazena. Mas é bem provável que eles tenham um poder nuclear muito grande. E eu acho que aí entra essa questão, até não é que os sul-coreanos gostem, mas eu acho que é esse receio, né? Eles têm um pouco de medo, eu acredito que, apesar dos testes e coisa e tal, ninguém sabe de fato qual é o poderio bélico deles. E eles são tão filhas da... Quer dizer, e eles também mantêm diversos treinamentos militares, né? Então ninguém sabe o que tá acontecendo lá, por que eles estão fazendo isso. E é aquela história, né? Eles estão mostrando pro mundo quem eles são e o poderio deles. Então é complicado você falar que a Coreia do Sul não tá nem aí pra eles. É, eu acho assim que os caras têm que ter um pouco de medo mesmo, cara. Tem um japonês que gosta da Disney, usa um cabelo esquisito, tem plutônio. Isso não é uma boa... não, sei lá, cara, é uma combinação meio esquisita. É a receita pra dar merda, né? Exatamente. É interessante levar também, a Coreia do Sul, teoricamente, tem o apoio da ONU. E como consequência, Estados Unidos, o mundo ocidental e etc. apoiam, entre as Coreia do Sul. Ou pelo menos em acordos comerciais, que já é a mesma coisa no fim das contas. Enquanto a Coreia do Norte, teoricamente... tem um apoio da China, que é muito maior do que todo o apoio que a Coreia do Sul pode ter também. Então, é bom a gente analisar esse ponto. Tipo, será que a China pode ajudar a Coreia do Norte a fazer alguma coisa? Ou eles só estão lá de boa? Seria uma nova Guerra Fria? É, na Coreia... Não, exagero demais. A Coreia do Norte não é nenhuma União Soviética ainda, né? É, mas a China pode ser. É, se a China quiser, exatamente. Lá. Exatamente. Exatamente. Daí que pode vir. É um lado apoiando o outro. E duas potências, a China e Estados Unidos apoiando cada um lado. Bom, se tem a China, o potencial pra ser uma Guerra Fria é totalmente plausível e possível. Se quiser, começa amanhã até, por sinal. É que assim, possível é... Tipo, se a China decidir, é um fato. Eu só acho pouco provável, porque é foda a China, né? Ela apoia a Coreia do Norte, mas também exporta produto pro Ocidente inteiro. Então, qual que é a da China? Eles estão só mostrando que tem o apoio do Ocidente pra enganar a gente? Eles só mantêm a Coreia do Norte lá de boa pra manter de amizade, mas também não se importam? Qual que é a parada da China nesse caso? Não sei. A Coreia do Norte é um amiguinho retardado da China. É o que eu acho, cara, na real. Será que é tão retardado assim? Ah, é. Eu não confio em um japonês, em um coreano gordinho com corte de cabelo esquisito, cara. Não, você não confia nele porque ele é retardado. Ou não, porque ele é maquiavélico. Ah, pff. Ele pode... Eu tenho certeza que ele acredita nisso, cara. Mas também, será que não é um plano dele se mostrar fraco pra ser mais fácil de vencermos no futuro? Exatamente. E aí? Tipo as máquinas. Tipo as máquinas, cara. Mas ele não era gordinho, né? Ele ficou gordinho depois que assumiu o poder. Ele aumentou 40 quilos depois que ele assumiu o poder. É sério isso? De certo, quem governa come mais, não sei. É, trabalha menos. Uma cara, série eu tô muito fatores. Em dúvida se tirou sua cabeça ou se realmente leu em algum lugar, na moral. Cara, verdade, cara. Pura verdade. Tá escrito aqui, mano. Quem governa come mais. É, eu acho. Mas é uma informação verdadeira. A Dilma ficou magrinha. Sim, mas você lembra daquela propaganda que o Serra pega e fala? Como você, como a sua mãe, como a mãe do Damião. Né? O Serra governou São Paulo umas 8 vezes, só ano passado, então, né? Então, tá vendo? Pois é. Não, mas é uma informação verídica. Caramba, rapaz. Fui surpreendido novamente. É. Não, na verdade, eu fiquei curioso agora. Será que, sei lá, na África, pra engordar a galera, só colocar um cargo público? Tipo, uma vila, Benanição, leva todo mundo, vai virar governador todo mundo. Dá cargo pra todo mundo, né? Todo mundo governa essa porra agora. Pois é. No Brasil ia funcionar bem, né? Tu acaba com a desnutrição e com a corrupção ao mesmo tempo. Fica a corrupção. É. Colocando todo mundo cargo público, você vai acabar com a corrupção. Só pra comer, o negócio é subir cargo público só pra encher a barriga. Nossa. Você para pensar, tipo, é que isso não funciona se eu coloco muita gente. Porque você tem que tirar o dinheiro de alguém pra você comer. Então não adiantaria, né, se todo mundo fosse governador, entre aspas, de quem que ele ia tirar o dinheiro? Deles mesmos? Faz sentido. Olha, o Matheus tá meio que citando Marx, cara. Isso só funciona quando você tira o dinheiro de alguns pra dar pros outros. É exatamente o que eu tô citando, cara. É. Eu já falei da Frida Kahlo outro dia. Não é porque eu não concordo que eu não conheço. Entenda? Bom. Você concorda com Kim Jong-un, Matheus? Ministro da... especialista em comunicações sociais e mídias. Olha, segundo o Twitter... mídias sociais pra mim é isso, cara. Eu sou o Twitter atualmente, então pra mim isso é mídias sociais. Eu imagino que se ele realmente tá fazendo alguma coisa, algum plano, ou se ele pode ser um perigo, se isso for real e não for só um gordinho retardado, ele faz isso realmente pra poder enganar os outros. E se esse realmente for o plano... eu tenho que aplaudir, na moral. Então eu digo que eu concordo sim, cara. Mesmo discordando de certa maneira, dá pra dizer que, porra, é um bom plano. Mas por que você acha que ele escolheu deixar o país tão fechado assim? É, não foi ele que escolheu. Isso já veio de anos atrás. Ele só pegou do jeito que tava, né? Ele só manteve assim. É, ele manteve assim porque o pai dele falou pra manter assim também. É o jeito que eles fazem, é como funciona pra eles. Então, acaba sendo isso, né? Tipo, é como ele sabe fazer. Apesar de ter estudado na Suíça, etc. Ó, eu tenho uma teoria aqui. Eu acho que ele mantém fechado dessa forma, que é pra proteger a descoberta do unicórnio, que eles publicaram que eles têm um unicórnio lá, né? Inclusive... foi a Academia de Ciências Sociais da Coreia do Norte que eles Eles teriam encontrado por arqueólogos norte-coreanos os unicórnios. Isso é uma verdade. Sim. É verdade? Você falou, eu me lembrei. Eu já ouvi essa parada antes. Eu vou deixar no link do post desse podcast um podcast do Grande Coisa, que é o Guia Básico da Coreia, que eles falam todas as curiosidades, inclusive dos unicórnios. O Guizão lá, o Oliver, fizeram um programa sobre a Coreia do Norte e citaram esses pontos. Vou colocar, que é um programa bem legal também. Esse programa é muito bom, pra ouvir. Bom, beleza. Dominação mundial. Como que a Coreia do Norte dominaria o planeta? Olha, cara, eu acho que eles iam começar distribuindo aquele DVD pra todo mundo assistir com uma mensagem subliminar no meio. O Old Boy. Tá aí uma boa estratégia. É um filme clássico, né? Um filme cult. Mas Old Boy é sul-coreano. Mas era Coreia. Tá, ok, beleza. Foda-se o sobrenome. Exatamente. É o quê? É coreano, né? Tá, ponto final. Okay, beleza, tranquilo. Coloca uma mensagem subliminar lá no meio. Aí, tá aí uma boa estratégia, então, Matheus. A princípio, coloca a culpa na Coreia do Sul. Olha aí, ó. Esse filme ruim aí, que tem incesto no meio. Mas eles já fazem isso, né? É, mas talvez eles fazem isso sem muita competência. Se isso passasse algo competente. A ideia do Rafael é boa, cara. Fez pensar uma parada diferente. Porque, vamos assim, a Coreia é, entre aspas, eu acho que pra maioria das pessoas, posso estar falando merda agora, mas é considerada uma vilã da sociedade mundial. Tipo, Coreia do Norte é do mal. Vamos considerar isso a princípio. Colocar esse tipo Mordor, né? Coreia do Norte é Mordor. Tipo Mordor. Por que você colocou a referência de Ned no meio, cara? Quantas cidades disso? Desculpa, cara. Não é referência de Ned. Não, tranquilo, tranquilo. Alguém tem que cumprir essa cota. Beleza. Tá de boa. Tô sem chato. Pelo menos você não falou que é a Sonserina, né? Seria uma boa. Não seria. Se, por exemplo, for uma coisa um pouco mais marketeada, um pouco mais bem feita, pra você fazer a população mundial começar a considerar outros países como vilões, que eles teriam apoio. Imagina se o pessoal achar que a Coreia do Sul, na verdade, é um lugar do mal que apoia o incesto, igual acontece no filme. Pode ser uma boa. Então eles podem pegar alguma outra referência fora... Começando pela Coreia do Sul, então. Sim, o inimigo mais direto, né? Mais próximo. A gente pega algum outro país que esteja próximo ali. A gente pode pegar a Índia e pode falar que todo mundo na Índia vive igual os filmes de Bollywood. Acontece alguma coisa, começa a fazer uma dancinha escrota. Mas não é assim que funciona na Índia? Oi, já tá começando, hein? Já. Então, olha aí, verdade, o marketing tá, cara, funcionando. Verdade. Eles já estão aplicando, eles a gente podem... nem sabe. E a estratégia de passar Old Boy é tão boa, mas tão boa, que eles podem pegar a versão americana do Old Boy e falar, tá vendo? Deixa na mão do americano pra ver essa merda que sai. Caralho, mano, o segundo passo tá formado aí já. Olha aí. Além deles fazerem um filme que apoia em sexto, os Estados Unidos foi lá e fizeram uma versão ruim do mesmo filme. E aí? Porra. Uma versão ruim do incesto. Exatamente. Porra, como que é um incesto piorado? É quando chega em quinto. Nossa! Meu Deus. JJ, homem. Mas olha, o que seria um incesto piorado, cara? Eu acho que o alto incesto é pior. O incesto não é masturbação? Cara, depende por aonde, né, cara? Nossa. Cara, tu é gaúcho, eu vou parar a conversa por aqui, na moral. Não, mas não é verdade? Vai piorar o alto incesto como? Eu realmente não sei, cara. Eu não sou tão conhecedor dessas áreas. É, na realidade eu também não. Vamos, cara, manter assim. Cara, isso não faz o menor sentido. Não existe alto incesto. O que vocês estão falando, cara? Então, ou talvez tenha. Não é 5 contra 1? 5 mais 1? Então. Nossa. Aí tu conseguiu piorar o meu raciocínio, né? Não vou meter nessa pilha, não, pelo amor de Deus, velho. Eu acho que... Bom, então o primeiro passo seria um marketing agressivo pra provar que, primeiro, a Coreia do Sul é a culpada de todos os problemas do mundo e depois que os Estados Unidos tinha culpa no cartório também, é isso? Perfeito, eu acho que seria bem por aí. É, pergunta. Assim, a gente, vale lembrar que já existe um grande ódio sobre os Estados Unidos ali no Oriente Médio. Então, pra aquela galera comprar a briga e falar, olha aí, tá vendo? Os caras praticam incesto aí, olha aí. É verdade, na realidade, esse seria até um segundo passo, né? Você chamar aliados que odeiam os Estados Unidos, principalmente, e chamar eles pra causa, né? O Oriente Médio é uma boa, é um bom caminho. Pode ser. E quem mais a gente conhece que odeia muito os Estados Unidos? dá pra chegar em Cuba também. Por mais que tenha esse papinho aí dos dois estarem mais amiguinhos, podia implantar uma informação falsa. Será que não é por aí que tá acontecendo? Tipo, esse acordo Cuba e Estados Unidos já não é um começo disso? Tipo, já unir os dois, já ligar Cuba e Estados Unidos de novo pra você poder fazer esse marketing já de um com o outro mais fácil, ter uma ponte mais simples? Pode ser. Miami já tá cheio de estrangeiro lá. É do lado. Ah, outra coisa também que eu pensei, imigrantes, os que estão fugindo por causa das guerras, os... Refugiados. Os refugiados podem aí ser muito bem convocados aí pra Coreia do Norte. A Coreia do Norte dá casa, comida, fala, ó, luta aqui porque, pela nossa causa. Porque isso tem abundância na Coreia do Norte, na casa, comida. Então eles podem pegar um monte de refugiados e levar pra lá. E corte de cabelo. E olha só, você... Olha o Kaique, os caras estão dando comida, corte de cabelo e casa pros caras. Precisam de mais o quê? Você acha que eles vão entrar ali numa guerra? Justo. Claro que sim. Cara, olha só, os europeus não querem os refugiados. Os americanos não querem os refugiados. Pronto, só falar aí, tá vendo? Você confiou no americano? Você confiou no europeu? Vem aqui do meu lado, corta o cabelo aqui com esse meu amigo e tal, vai dar tudo certo. Pode ser, de fato. Só que aí tem uma questão que acho que tá em aberto, que pode ser bem trabalhada, que é a questão Coreia do Norte-China, que a gente comentou um tempo atrás. Tipo, a China... tem, teoricamente, apoia a Coreia do Norte. Mas como exercício criativo daqui hoje é se a Coreia do Norte dominasse o mundo, a Coreia do Norte tem que estar acima da China para isso. Como que isso aconteceria? Ah, primeiro eu acho que ela chamaria tantos aliados, né, que nem a gente tava falando, e depois ia partir para cima da China, levar as bombas, a guerra para lá. Será, cara? Mas tem mais gente na China do que no mundo. Acho que é meio injusto essa guerra. Tem mais gente na China do que no mundo. Sério, ficou bom, cara. É um fato verídico. Cara, se todos os chineses pulassem ao mesmo tempo, movimentaria o eixo da Terra, certo? E se essa propaganda maquiavélica norte-coreana convencesse todos os chineses a darem um pulo de uma vez só? Mas o que isso... Mas do que adiantaria? É, tipo... Deixaria os Estados Unidos mais perto do Sol. Os Estados Unidos... Cara, a gente tá no mesmo planeta. Você não pode usar fogo amigo assim também, cara. Aí também não. Então ela poderia convencer os chineses a lutar do lado dela? Essa é a minha dúvida. Como que isso vai ser feito? É, você tem que ter o apoio dos chineses. Não tem como dominar o mundo sem a China hoje. Você tem que ter o apoio deles de alguma maneira. A Índia já foi, beleza. Estados Unidos e Europa, tipo, pelos refugiados já foram, então fica tranquilo de dominar, vai ter menos gente, ok? Agora e a China? Acho que a China é o problema. Tipo, a gente já definiu como a Coreia do Norte vai dominar o resto do mundo, sem usar uma arma, sabe? Simplesmente... Só marketing. É, só com marketing, perfeito. Acho que até combina com esse novo cara que se faz meio de bobo, mas na verdade é um gênio marqueteiro. Ele isso na Suíça? Ele pode ter feito publicidade de propaganda na Suíça, por exemplo. Perfeito? Então foi, mas a China, mas, acho que a publicidade não consegue ganhar. Mas e se ele fizesse um acordo com a China e falasse, ó, é o seguinte, nós aqui vamos dominar o mundo porque nós somos os maiores países e depois ele trai a China? Uma parada tipo Hitler com a União Soviética na Segunda Guerra? Exatamente. Faz um pacto, faz um acordo e depois pau no cu da China, meu irmão. É, não sei, ainda parece meio difícil. Eu acho que é o único caminho, dele da Coreia conseguir vencer a China. Só que esse pau no cu já seria na porrada, né? Tipo, já teria que ser em guerra mesmo. Então... Teria mais que isso comum no marketing. Olha, a gente, eles podem primeiro fazer um acordo, eles fazem uma coisa lá de imigração, leva um monte de chinês pra Coreia do Norte, depois fala pra eles que eles estão na China mesmo. Eles vão olhar pro lado e só vão ver gente parecida com eles. Mas não vai caber tanta gente na Coreia do Norte, cara. Não precisa ser todos. Não, mas aí a Coreia do Norte vai ter dominado alguns territórios, cara. Olha, não tem como você ser a maior potência do mundo se você não dominar alguns territórios. A China não tem acordos comerciais com o Ocidente? Se a Coreia já tá controlando o Ocidente, é fácil cortar esses acordos. Vão fazer um embargo econômico com a China, como se a gente fez com Cuba anos atrás. Pode funcionar. Ser, perfeito. Pode ser, cara. E a economia da China vai pro caralho, a população começa a ficar puta, desemprego, fome, morte, guerra. Olha aí. É, mas ainda demora, cara, que é muito chinês. Pode funcionar, mas é um plano a longo prazo também. Talvez a gente possa começar a mandar chinês pra Austrália. Cara, chinês morre muito fácil. Na Austrália, tudo tá tentando te matar. Tudo tá tentando te matar. Faz sentido. Ai, você tá maluco. Manda chinês ali pelo mar. Aí, tubarão branco, cara. Tá tudo mas perto do outro. Mas como faria isso? É, se pelo marketing não funciona, vai ficar um pouco difícil. É complicado, cara. Olha, com o embargo comercial, a estratégia que a Coreia do Norte pode fazer. Pode falar que na Austrália eles estão aceitando chineses pra trabalhar. Mas como que vai chegar até os chineses? É um país fechado também, cara. E não é tão grande assim. Então, mas aí a China vai ter que se abrir mais, porque vai ter o embargo aí da Coreia do Norte, que tá dominando metade do mundo. Mas se tem embargo, não adianta se abrir. Então, a gente quer atrair chinês até a Austrália. Aham. É só simular que a Austrália rompeu com a Coreia do Norte, que tá contratando chinês. E o marketing de novo? Cara, por que o pessoal pega em arma, cara? Porra, é só usar publicidade, aí, cara. Só falar, caramba. Saímos fora da Coreia do Norte. Vem pra cá que tem emprego pra todo mundo. Pode cara, ser. Só botar dois canguru com luva de boxe ali na entrada, 15 chineses por hora, no mínimo. Uhum. Jogando baixo, cara. Porra. É, aí é o meio de você matar os chineses, é isso? Pelo menos uma grande parte. Aí você tira já o contingente da China, né? Em população e exército, pelo menos, já diminui. E aí fica mais fácil realmente fazer uma fronte. Aí fica tranquilo de atacar. JJ? Eu tenho uma dúvida nesse caso. Eu acho que a China usa mais a Coreia do Norte do que a Coreia do Norte usa a China. Pô, me parece que a Coreia do Norte tá mais na mão da China do que a China na mão da Coreia do Norte. Ah, mas aqui o jogo virou, né? Era tudo estratégia do Kim Jong-un. É. Ah, é, cara, o cara é bom mesmo, velho. Tá certo. Como que você acha que vai funcionar pra derrubar a China, hein, JJ? Derrubar a China? É. Cara, eu acho que a primeira coisa é cortar a renda. E aí já foi citado que é o caso do embargo comercial, né? Cortar a renda está de sacanagem, só se for na roupa, né? Porque cortar a renda. Pô, cara, não, eu sei, os caras não ganham muito, né? Mas tá, trabalho pra caramba. Mas eu acho que o caminho é esse, porque eu não sei, o poder de guerra da China, ele é maior, eu acho, que da Coreia do Norte, cara. Muito maior. E tipo, agora é uma dúvida, é maior, né? Eles têm uma conta de verdade. Pois é, então aí que tá. Então, tipo, tu não pode, eu acho que, pegar em arma pra derrubar a Coreia do... pra derrubar a China, desculpa, é o pior negócio que tem, cara. O negócio é ir na diplomacia mesmo. Só que a gente tá esquecendo de um detalhe que acho que é muito importante, que sempre tá em pauta desde os anos 80. Armas nucleares. Onde que elas foram parar? Por que não foram usadas até agora? E outro ponto, eu sei que a gente conseguiu detonar a população da China, só que aquele núcleo que comanda a China, os governantes, etc, não vou deixar tão barato também. Vai ter algum tipo de retaliação. Então, será que não compensa mais, depois que a Coreia dominou todo em volta da China, começar a explodir a China na lata? Porque, cara, que nem você falou, dificilmente eles vão aceitar a dominação da Coreia do Norte no mundo. Então, cara, pra que se importar em discutir, em negociar? Isso foi o que a gente ouviu. Vamos ver assim. O Brasil tá onde nessa brincadeira? Nessa altura do campeonato já? O Brasil tá tão dividido hoje em dia que eu acho que ia se manter assim. A gente ia ter metade da população adorando a Coreia do Norte, o novo governo, aliás, né? O governo vai estar junto com a Coreia do Norte. Uhum. E metade indo contra, fazendo passeata, protestando. Vai ter protesto quinta-feira a favor da Coreia e sexta contra. Vai ser assim. Daí a Dilma é a favor da Coreia do Norte, né? Porque é comunista. E vai ter uma galera que vai estar contra. Pode ser. E a galera que não gosta do PT vai estar contra também. Então, porque a Dilma tá a favor. Mas você tem que lembrar também que mudou a mente, cara. E quando inverte tudo ao mesmo tempo. Pense, por exemplo, mudou a mentalidade das pessoas. Tá tudo invertido agora. Porque o pessoal que antes apoiava os americanos não apoia mais. Então eles passaram a apoiar o pessoal da Coreia do Norte. E aí, como consequência, o outro pessoal acabou invertendo. Porque no Brasil tem que ser polarizado sempre. Então o pessoal que antes apoiava... Ok. Menos a Suíça. Menos a Suíça, claro. Lá não tem lado. E a Suíça continua sendo a Suíça nessa brincadeira toda. Isso é óbvio, cara. A gente precisa citar, né? Suíça não muda, tá? Tranquilo. Não vai entrar só em guerra. Só tem algum lugar pra você colocar seu dinheiro. Lógico. Sem se preocupar com nada. Isso aí. Numa potência comunista, dá pra guardar dinheiro? Na gente da Suíça, no caso. Na Suíça dá. Na Suíça dá. Ah, sim, na Suíça dá. É isso aí. A potência comunista guarda dinheiro na Suíça. Assim funciona, cara. A Suíça sempre pode guardar dinheiro, cara. Não é um problema. Então a gente tá falando que o Brasil vai estar dividido, né? Sim. Os Estados Unidos, como vai estar? Já vai ter apoiado 100% a Coreia do Norte nesse tempo. Depois que usou o marketing, cara... Mas eles vão querer brigar? Não, acho que os Estados Unidos não, cara. Depois do marketing todo, já foi. Acho que só o marketing detonou já os Estados Unidos. Não chega a ser um problema. Cara, o Obama tava cumprimentando o Raul Castro, tá ligado? Tá tudo encaminhado já. Num confronto de guerra, tu acha que, por exemplo, Rússia e França iam apoiar os Estados Unidos? Porque assim, ó, os Estados Unidos, a Rússia, a França e o Reino Unido são as quatro maiores potências. Sim. Em termos de material bélico e arma e coisa e tal. A França já se rendeu já, cara. É, exatamente, cara. Um pedacinho já foi embora. É mesmo. Pois é, então daí nós temos lá a Coreia do Norte em oitavo. Eu não sei se os Estados Unidos iam abrir mão assim tão fácil. É, assim, Reino Unido também já ficou igual Suíça agora, já não quer mais fazer parte, já saiu do grupinho. Igual a União Europeia também, vai ter a Coreia do Norte, vai ficar do lado de fora. Vai ser só uma ilha lá perdida. Opa, a Escócia vai fazer parte. Mas aí tem a questão do marketing também, Matheus. Não tem muita gente reclamando do Reino Unido ter saído da União Europeia dentro do Reino Unido? Tem. Então, e se de repente a Coreia do Norte pegasse e falasse, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa velha louca daí, proclamação da República no Reino Unido, e a galera se revoltasse lá dentro e quisesse concordasse com a Coreia do Norte, como é que ficaria? Porra, pode tipo, crer, incitar, né, uma guerra civil. Exatamente. Aliás, isso também resolve um problema do mundo muito sério, que é o excesso de população, né? Se você dividir todo mundo em vez de só o Brasil, em vez de só o Reino Unido, já diminuiu a quantidade de pessoas. E supondo que a Coreia do Norte não tenha tantos recursos, já facilita, que aí vai ser menos gente pra você poder dar comida, casa e corte de cabelo. Controle de natalidade por propaganda, olha, cara, que fantástico. Exatamente. Propaganda de camisinha, porra nenhuma, tem que citar guerra civil, né? Vai diminuir a população de qualquer jeito aí, tá certo. Caralho, Thomas Malthus tá comemorando agora. A Coreia do Norte vai, através do marketing, incitar uma guerra civil no Reino Unido? Acho que no mundo inteiro, não só no Reino Unido. A gente citou ele, mas dá pra abranger. Claro, não inteiro inteiro. França, como a gente falou, já se rendeu a princípio. Mas, cara, eu não consigo entender como os Estados Unidos ia se render tão fácil. A questão é que os Estados Unidos tá sendo odiado, cara. Você acha que o mexicano gosta de incesto? Você acha que o mexicano vai gostar de saber que o vizinho dele tá ali comendo a irmãzinha? Tá, mas o vizinho dele tem mais armas do que eu. E aí? Quer dizer, o vizinho dele tem mais armas do que ele. E mas aí tem o Canadá em cima. Tem o México embaixo e o Canadá em cima. E aí? Não, o Canadá também mas os dois... é Estados Unidos, não conta. Mas acho que os dois não têm potência pra acabar com os Estados Unidos. Porque eu imagino a seguinte situação. Coreia do Norte começa a fazer o seu trabalho de marketing, começa a dominar aos pouquinhos os territórios, né? Tipo, jogo de war. Mas aí os Estados Unidos não vai ficar de braço cruzado vendo tudo desmoronar. Ele vai sair pra fazer alguma coisa. É os Estados Unidos, porra. Você acha, então, que eles vão antagonizar? E se eles fizerem eles apoiarem a China pra manter a guerra, por exemplo? Como assim? Se os Estados Unidos não vão aceitar tão barato e apoiar a Coreia do Norte, a China também vai acabar, como a gente falou, indo contra. Mas se vai ter um marketzinho lá na China pra poder primeiro ser aliado, depois ir contra, os Estados Unidos podem apoiar a China contra a Coreia do Norte. Ou quem sabe, não seja dominação global, mas manter só esses dois países por fora. Tipo, só os Estados Unidos e a Coreia e a China, que vão ser contraponto pro resto do mundo dominado pela Coreia. Entendi. Fala, Rafael. A gente tem que lembrar de uma coisa também. Como bem observado pelo JJ, a Coreia do Norte descobriu que existem unicórnios. A gente sabe que o unicórnio tem um monte de poder. Será que o unicórnio pode ressuscitar a pessoa? E se eles trouxerem Stalin de volta? Cara, isso é uma ótima ideia. Não dá. Caralho, pra duvidar. Mas se o Stalin voltasse, aí a porra ia ficar séria, hein? Aí a gente sabe que a União Soviética voltaria no dia, assim. Duas horas depois a União Soviética já voltou inteira. E a gente já tem metade da Europa junto com a gente. Caralho, então vamos mudar o tema, dominação mundial Rússia, se Stalin voltasse. Mas a questão é que tem que trazer o Stalin de volta. Quem tem um unicórnio é a Coreia do Norte. Talvez o unicórnio tenha algum poder sobre o Stalin, afinal foi ele trouxe de volta. Então o Stalin vai mais ser russo, vai ser norte-coreano. Exatamente, eu acho que do mesmo jeito que ele consegue trazer, ele consegue mandar de volta. Então é o que o Jung pega e fala, ó, você tá aqui, mas eu tô com o unicórnio aqui. Se você fizer merda, tu volta pra lá. Mas por que teria que ser Stalin? Por que não podia ser outro líder? Porque o Soviética, cara. Ele já não matou, foi pouco, então ele tem que terminar a cota dele. É, olha aí. Faz sentido. E aí, então aí, se o unicórnio traz de volta o Stalin, os russos iam olhar e falar, caralho, o Stalin voltou, vamos apoiar a Coreia do Norte. Eu acho que é isso, né? Beleza, os russos, não, que os a soviéticos. Rússia tá. É. Os soviéticos. Não só a Rússia, todo o leste europeu tá junto nessa aí, cara. Ou seja, eu vou ter que ser apoiador da Coreia do Norte também, porque esse pessoal da República Tcheca vai estar apoiando, eu vou estar junto. E digo mais, a Alemanha Oriental tá nesse meu bolo aí também. Aí a Alemanha, então, vai ser dividida de novo. Olha, a gente tá trazendo o Muro de Berlim de volta, cara. A Coreia do Norte é foda, cara. Então, vamos lá. A gente já dividiu o mundo. Tudo que antes era da soviético tá apoiando a Coreia do Norte agora. Sim. Fechou. Alguns lugares estão em guerra civil. E quem tá antagonizando, então, a Coreia do Norte agora seria Estados Unidos, China, mais alguém? A Alemanha Ocidental. Angela Merkel estaria junto dessa, sem dúvida. O Reino Unido estaria atolado em guerra, então não ia apoiar ninguém. Não tem. Brasil ia estar de fora. É. O Brasil, na verdade, podia entrar em guerra com a Argentina, né? Mas não. Por quê? Seria vantajoso pra Coreia do Norte? Não, só não gosto da Argentina, só isso. Tá, beleza. Só tô querendo encaixar um prato legal aqui, só isso. Cuidado, hein, porque tem gaúcho no programa e gaúcho queria ser argentino. E é gremista ainda, hein? Olá, que tal? Na realidade, não é que ele não gosta do argentino, acho que ele não gosta do brasileiro. Se nós entrássemos numa guerra contra o argentino, nós ia perder feio. Nossa, cara. Claro, os caras são bons, cara. Eu sempre quis ser argentino. É Neymar contra Messi, aí fica difícil. Aqui na América Latina, o que ia estar acontecendo? O Brasil ia estar polarizado, ia estar em guerra, ia só ter manifestação? O que é que sempre acontece quando tem uma grande crise e do nada as pessoas se unem? A Apple lança um iPhone. Ou temos um mal comum, mas eu acho que não tem mais tempo ou lugar no mundo pra bem e mal, então, tipo, não ia ter um... Acho que não ia ver a Coreia como um grande antagonista, que é só antagonista metade do país, a outra metade gosta, então não serviria. Ou um Messias. Então, olha, é verdade. Então, da mesma maneira que surgiu aí o... como é que chama? Esqueci o nome do velhinho. Puta que pariu. Stalin. Não, nenhum nem outro. Henrique, isso é uma boa, hein? Da mesma maneira que surgiu o Fidel em Cuba pra... salvar as pessoas do Fulgêncio, o Henrique Cristo poderia surgir agora pra unir o Brasil. Pensa bem. Henrique Cristo é uma boa ideia, de fato. Mas, por exemplo, ele ia unir o Brasil e depois? O Brasil ia apoiar a Coreia do Norte, ia apoiar os Estados Unidos, ia fazer o quê? Essa é a dúvida. E que lado que Henrique Cristo estaria? Ele é do pai, caralho. Eu sei. Do pai, mas... É isso que eu ia falar. Mas Stalin não é considerado o pai de todos? Olha aí, Kaique. Muito bem observado, cara. Então, você acha que se viesse a imagem de Stalin, o Henrique Cristo ia surgir e apoiar o Stalin? Eu acho que funciona pra mim. Alguém tem alguma restrição quanto a isso? Nenhuma. Nenhuma? JJ? É, eu acho que não, cara. Não tem restrição ou você não concorda? Não, eu acho que é difícil ele apoiar o Henrique apoiar o Stalin. Por quê? Eu acho que ele ia querer o poder pra ele, né, cara? Ele é filho do pai. Essa questão aí tá... Né? Caramba. Mas se o Henrique... Cara, mas olha só. Ah. O Stalin voltou à vida. Cara, o Henrique Cristo ia falar, porra, vou seguir esse cara. Não, pelo contrário. Porque Henrique Cristo também voltou à vida. Duas vezes. Faz mais sentido o Stalin seguir o Henrique. Caralho, Jota, perfeito. E Stalin ia olhar lá e falou, voltei à vida. Aí falou, mas no Brasil tem um cara que voltou à vida duas vezes. Como é que é? É, voltou lá no ano zero e agora em 90 e pouco, em 1900, voltou de novo. Cara, eu tô imaginando a cena sinistra agora do Henrique Cristo invadindo a Coreia do Norte, matando um monte de unicórnio, assim, com a mão, sabe? Arrancando o chifre de um, enfiando no pescoço do outro. Se levar em consideração o voto de pobreza dele, vai ficar mais fácil tornar o resto do mundo comunista, né? Pô, pode crer também, fica mais fácil. É menos comida, menos casa e menos corte de cabelo. É, então. Mas todo mundo ia deixar o corte de cabelo. É, não, mas aí, ia ter um conflito, porque o que que acontece? Eu acho que o Henry não ia cortar o cabelo igual do Acho que não. Sabe o que vai acontecer? Ele usa cabelo comprido e coisa e tal. Sabe o que vai acontecer então? O apoio que Stalin dava pra Coreia do Norte agora vai ser pro Henry. Então a Coreia do Norte perdeu o apoio agora. Mas e se o Kim Jong-un fizer uma jogada de marketing pra convencer o Henrique Cristo a apoiar a Coreia do Norte? Ah, ele é Cristo, cara, não porque vai pegar. Aí... Publicidade não pega no Henrique. Olha, talvez o Kim Jong-un abra uma exceção pra ele falar, olha, você pode manter o seu corte de cabelo e você pode seguir uma galera pra seguir você e manter o corte de cabelo e barba. Daí ele já ia ter o Lenin e o Robert Plant junto com o Henrique Cristo. Nossa, o Valença também. E podia manter aquelas paródias horríveis que faz, né? Porque não ia ter problema, né? Não dá pra divulgar mesmo, tem podcast na Coreia. É verdade, as paródias. Deixa o canal do YouTube do Henrique Cristo com as paródias. Não, mas aí não, porque se der prêmio pra quem faz paródia, o latino ia ser rei. É verdade. Eu acho que não é, acho que não é tão difícil assim enganar Cristo, não. Ele é bonzinho, ele é gente boa, ele vai entender tudo. Não, então pera. Então, ó, o Stalin ia apoiar o Henrique Cristo e o Henrique Cristo ia apoiar o Kim Jong? Ah, eu acho que se voltasse o Henrique Cristo, eu acho que o unicórnio fazia o Stalin desistir. Porque o que acontece aí? Vai gerar um conflito aí, porque eu acho que o Henrique Cristo não ia apoiar o Stalin. Então é melhor... Mas e a Coreia do Norte nesse ponto? Mas se a Coreia do Norte ganhou o apoio do Henrique Cristo, que é o que com o Stalin? Mas tem que entender uma coisa, Kaique. A União Soviética é a Coreia do Norte agora. Isso, exatamente. Então, o Stalin é o general só. Stalin é só um general do Kim Jong-un. Ele é só um peão do Kim Jong-un. Será que então tá. É que Stalin seria pelo menos partidário ou com um Henrique? Porque afinal é um cara que também nasceu duas vezes, igual ele. Quer dizer, melhor do que ele. Então, de certa maneira, Stalin apoiaria o Henrique Cristo e o Brasil. Agora, a Coreia do Norte já tinha o apoio de Stalin. A questão é o que a Coreia do Norte faria nesse caso. Será que a Coreia do Norte apoiaria o Inri? O Inri apoiaria a Coreia? Como que seria? Ou eles iam antagonizar? Então, acho que tá no pacote já, né? Se tu gosta de Stalin, então tu vai gostar da Coreia do Norte. Então o Inri já tem que aceitar, cara. Então, mas então a Coreia tá seguindo Stalin? É isso que você tá falando? Não, ao contrário. Ao contrário. A Coreia do Norte tem a União Soviética. A União Soviética trouxe o Brasil. Então é um agregado no outro ali, entendeu? Não, você não pegou, cara. O Stalin, na verdade, que tá indo a favor do Inri nesse caso. O Stalin tá admirando o Inri, por isso tá seguindo ele. Então tem uma dissidência aí. Ou a Coreia do Norte apoia o Stalin em apoiar Inri, ou o Stalin sai. Então, acontece que o Stalin pensa que ainda depende da Coreia do Norte. A Coreia do Norte não vai querer que o Stalin pense o contrário, que é aquela que é dependente dele. Então ela iria junto com o Stalin pra achar que tá agradando só, entendeu? Então, de certa maneira, a Coreia do Norte tá junto com Inri e Stalin pra não aborrecer Stalin. Perfeito. E mas quem que tá mandando? A Coreia ou Inri? A Coreia. Exatamente. A Coreia sempre. Mas Inri acha que tá mandando. Eu acho que o Inri vai ficar se deleitando nas ofertas da Coreia. Só isso. Pode ser. Cara, o Inri é aquele surfista que acha que ele tá comandando a onda, cara. Não. Ele tá surfando, cara. Ele tá só lá mesmo, né? Mas olha só, se o Henrique Cristo fosse o líder do Brasil, será que os outros países não iam começar a apoiar ele? Por ele ser o líder, né? A ressurreição novamente? Tipo assim, cara, o Cristo voltou, porra, vou seguir esse cara. E aí? O Inri vai estar com muita gente do lado dele também. Todo país que tem uma maioria de pessoas religiosas cristãs, acabam em estar junto com o Brasil nessa. Então você pega aí uma boa parte do Ocidente e já tá junto. A maior parte do Ocidente, tirando o meio da Europa, ia estar todo junto. Então a gente tá agora com três grandes blocos, né? Coreia do Norte com a Rússia do Stalin, o Brasil e todos os apoiadores dele. Mas são três já, no caso. E os Estados Unidos tá antagonizando isso. Que mesmo sendo maioria cristã, a política é maior do que a religião nesse ponto, então tanto faz. A Constituição lá é mais forte. E aí, como é que faz? Quem que vai ser o inimigo? Que a China ainda tá parada. Perdeu o chinês na Austrália, mas tá... Enfim, ainda estão por lá, né? Cara, nesse ponto aí, tá indo chinês pra Austrália esperando um emprego bom aí e tá morrendo no mar pra tubarão branco ainda. Mas é muito chinês, cara. É muito tubarão também. É, beleza. Cara, será que os Estados Unidos não iam apoiar o Henrique Cristo também? Não ia. Estados Unidos, eles dizem que são cristãos e tal, mas eles não iam aceitar seguir um cara, simplesmente. Caralho, então a gente tá com três potências, e agora? E agora? E aí? O mundo tá dividido de novo. Acho que quem pode resolver isso realmente é a bomba atômica, cara. Então a Coreia podia lançar a bomba atômica em segredo, não sei nem se isso é possível, e ia explodir quem? Os Estados Unidos e o Brasil? Pode ser. Não sei se vai ser possível, né, eles conseguirem explodir os dois. Não, o Brasil não. O Brasil tem apoio deles já, cara. Calma. Ah, é verdade. O Brasil tá com a Coreia por causa do Inri. Beleza. Mas e depois? Eu acho que a solução... A solução pra Coreia é trazer a família Rockefeller e instaurar a teoria da conspiração de novo nos Estados Unidos e pronto. Entendeu? Tudo no silêncio. Mas sem bomba atômica nesse caso, então? É, os caras têm um unicórnio, né? Não é pra isso que ele serve? O Cone vai com bomba atômica, né? Olha, é verdade. Entendeu? Aliás, tipo, pode ser um ataque suicida. Se o unicórnio der imunidade contra a bomba atômica, eles também podem explodir o mundo inteiro e ficar de boa, né? Ah, o unicórnio é ex-máquina, Matheus? Porra! É demais, né? também não dá pra usar tanto assim o unicórnio. O unicórnio já foi bem usado revivendo Stalin. Não não tem como. Então, eles podiam fazer uma redoma e explodir o resto do mundo. Mas... ou não? Pensa bem, cara. A Coreia do Norte agora, o governo norte-coreano, já é praticamente um terço do mundo. Mais do que um terço do mundo. É, que redoma ia cobrir tudo isso? Só alguns pontos, cara. Difícil essa. Cara... caracas. Pode ser aquela redoma da Terra plana, velho. Qual? Da Terra plana. A galera da Terra plana lá fala que tem uma redoma, na verdade, não tem atmosfera. Não tinha visto essa parada. Faz sentido, hein? Não, não faz nenhum sentido, Kaique. Desculpa, não faz. Mas o que tem a ver a redoma, cara? Isso aí. Vai cobrir, mas ponto. E pra onde vai? Cara, sei, velho. Agora ficou foda. Sem pedir uma redoma, eu te dei, cara. É isso aí. Não, mas não é ter a redoma. A questão é que a redoma protegeria só os próprios países. Entende? A questão teria que ser o inverso, né? É, exatamente. Fechar os Estados Unidos. Você teria que jogar a bomba atômica e fechar os Estados Unidos com uma redoma, cara, pra isso dar certo. E acho que é demais também. Talvez oferecendo um ambiente climatizado patrocinado pela Coreia do Norte. Aí tu fecha tudo e mete a bomba. Pode ser. É, mas olha, é uma péssima ideia. Não, mas olha só, a gente também não tinha pensado sobre isso. Uma grande empresa norte-coreana patrocinando alguma coisa no mundo. Tipo o imperialismo, sabe? E mandando de presente pros Estados Unidos. Pode ser uma alternativa também. Pode ser? Olha, o cavalo de Troia, você disse? Tipo isso. Então, eu quero usar os unicórnios de novo, desculpa. Como... foi mal. Como as pessoas descobriram de alguma maneira que os unicórnios que reviveram Stalin, entre aspas, para como um presente da Coreia do Norte em uma provável paz com os Estados Unidos, eles deem alguns unicórnios de presente. Eles seriam unicórnios de Troia, na verdade. Eles que se infiltrariam nos Estados Unidos para poder detonar todo mundo. Faz sentido. Um unicórnio com as cores americanas, né, com a bandeira dos Estados Unidos, poderia, pois que chegasse lá no meio de Nova York, Washington, ia explodir. É, o que eu ia fazer eu não sei exatamente. Tipo, o poder que a gente deu pro unicórnio é de reviver as pessoas. Será que se reviver as pessoas dos Estados Unidos pode ajudar em alguma coisa nesse ponto? Eles podem reviver algum político... o Reagan, por exemplo. Reagan não, o Nixon, perdão. Ele mas viu lá. Mas quando ele ressuscitou lá o Stalin, a frase do ditador foi a seguinte: ele te trouxe, ele pode te mandar de volta. Então, de repente, nem precisava de muita coisa, né? Sei lá, se ele integra, se ele fez uma pessoa ficar se integrar, ele pode desintegrar. E aí fica mais fácil. Faz sentido. Então a gente acaba com essas gente só com um ataque de unicórnios. Isso. Só queria acrescentar uma águia sentada no chifre do unicórnio na cor dos Estados Unidos. Eu acho que ia ficar mais bem decorada, de repente chamar mais atenção, não levantar tanta suspeita. Ia ser um presente mais bonito, né? Pode crer. Entendeu? Só pra dar um toque. Não levantar tanta suspeita. Um unicórnio com uma águia no chifre. Isso. Super quem tranquilo. Quem pode desconfiar disso, cara? Quem é que seria capaz? Ou talvez uma miniatura da Estátua da Liberdade ali, entendeu? Isso é um bom marketing, cara. Parabéns. Ô, cara. Muito bom. Faz sentido, faz sentido. Então, os Estados Unidos caiu depois do ataque do unicórnio com o chifre da Estátua da Liberdade. Henri Cristo já tá apoiando Stalin e a Coreia e pronto, dominamos o mundo. Acabou. Isso aí. Olha aí, não é tão difícil. Somos obrigados a cortar o cabelo igual o cara. É, pois é, agora vem a parte chata, né? É, e daí o trabalho. O trampo de cover dele, do Renato Russo, não vai dar mais, né, Matheus? Não vamos poder cantar que somos tão jovens por aí, cara. É. Saudade de você. Só que eu acho que como Stalin tá envolvido na folia, vai ter que deixar um bigode também, hein? Porra, pode... beleza, então tranquilo. Eu aceitaria cortar o cabelo todo mês pra deixar igual o do Kim Jong-un, se eu puder usar um bigode de maneira igual do Stalin. Então, aí, tem equilíbrio, né? Tudo fechou. Eu tô feliz já com essa nova realidade. Os caras são rasgados. Pô, tranquilo, cara. Dominado pela Coreia do Norte, e a primeira coisa que a gente tem que discutir, que é o mais importante, é o visual das pessoas, né? Sem dúvida. Então a gente tem o corte de cabelo do Kim Jong-un, sim, certo? Certo. E como Stalin vai estar revivido pelos unicórnios, o bigode do Stalin também vai prevalecer, é isso. O Stalin, a partir de então, vai ser assim, o Kim Jong-un vai ser o senhor supremo do mundo, só que ele vai ter que ter aí os seus bruxos pelo mundo, né? Então vai estar Stalin na Europa. Vai estar o Henry na América. O Henry Cristo na América. Só que eu acho que o Henry Cristo, cara, ele vai ficar mais como um papel de santo, sabe? Acho que Na América vai ser outra pessoa. A gente pode imaginar que, assim, Henrique Cristo, reencarnação de Jesus, óbvio. Quem que é o grande representante do catolicismo no Brasil hoje em dia? O padre Fábio de Mello. É, padre Fábio de Mello vai ser o senhor da América, cara. Pode ser, aceito isso, tranquilo. Mas vai estourar de seguidor Marcelo no Twitter. Rossi... Não, não. O padre não. Marcelo Rossi pode querer esse posto. Não, já acabou. O padre Fábio de Mello vai estourar o Twitter dele, vai todo mundo no Brasil seguir ele, e ele vai comandar a América só pelo Snapchat dele. Pode ser. Tá, não, mas querendo ou não, por mais que o Henry seja só a parte da... O garoto propaganda aqui na América, no papel, pelo menos, ele vai ter alguma importância. Então, além do bigode do cabelo, vai ter que ter alguma coisa do Henri Cristo. Não vai ser tipo Elizabeth na Inglaterra, cara. Não, eu digo no visual das pessoas. Ou a coroa de espinhos, ou a túnica. Um dos dois o pessoal vai ter que usar também. Eu acho que a garrafinha d'água que ele abre de forma bem... bem agressiva quando alguém insulta ele, já é o suficiente. Já todo mundo com uma garrafinha de água. Garrafinha de água, pode ser. Não, eu acho que visualmente não precisa. Eu acho que vai ser feito, vai ser ensinado pras crianças a usar aquele sotaque dele do pai. Boa. Então a gente vai falar tudo porque é norte-coreano. A gente vai... O que, que a Rússia pode incluir nisso? Ah, tanto faz. Não, então a Rússia já tem o visual. Que pode é o bigode. Uhum. A Coreia vai ter o visual e o mundo inteiro. Sim. O Henrique Cristo vai ter o quê? O sotaque. Pode ser. Fechou. Boa. Né? Perfeito. JJ? Bacana. Pra mim tá. Cara, mas eu não sei, mas eu acho que eu gosto da ideia do vestidão, cara. A túnica é legal, né? É, velho. Dá uma ventilada massa. Eu vou dizer que eu apoio a túnica também, cara. Eu usaria a túnica branca junto com o bigode e o cabelinho do Kim Jong-un. Tranquilo. Eu acho que pra completar o visual, todo mundo usa a túnica branca, tá massa. Oh. Perfeito. Então vai ser, olha só, o corte de cabelo da Coreia, né, o idioma também, óbvio. Claro. O sotaque e a túnica do Henri Cristo e o bigode do Stalin. Ótimo. Fechou, cara. Mais nada, porque precisa. Perfeito. E agora o outro ponto, depois do visual, a mídia. Como vai ser a mídia lá? Quer dizer, com o mundo dominado. Como panfleto. Padre... Panfleto. Panfleto? É, não tem outro jeito. Acabou a internet. Ele vai imprimir a mídia lá e manda distribuir pro mundo na língua de cada país. Não, cara, por avião. De bota, enche um avião de papel e vai jogando nas casas. Isso. Mas o idioma vai ser norte-coreano. Pessoal. É, vai dar uma complicada na leitura daí, né? Vocês não têm que acabar tanto com a internet assim, calma. Não vamos acabar tanto com o mundo. Pensa que a internet é fechada hoje na Coreia pra não entrar na de ruim. Se tudo no resto do mundo já tá bom e limpo, não precisa fechar. Verdade. Cara, tá óbvio, a gente nem viu. Vai voltar o Orkut, então. Vai voltar o Orkut também. Faz sentido, pode ser. Vai ser lindo. Vou colocar outra maneira. Talvez também, pra evitar de algum dissidente que remanesceu das antigas batalhas, né, queira enfiar algum tipo de ideologia não norte-coreana, a gente vai fazer igual alguns operadores no Brasil e oferecer só algum serviço em vez da internet como um todo. Tipo, você não vai ter o Google pra pesquisar. Você vai ter o Orkut e o Twitter. Pronto, mais nada. Twitter, se tiver uma dúvida, você pergunta pros outros e eles respondem. É, e só quem vai estar respondendo vai ser as pessoas habilitadas mesmo, né? Tranquilo, sem problema. O YouTube não, também mas... tem que ter por causa do canal do Henri Cristo. Então vai ter que ter o YouTube também. Cara, vai ter o Google sim, porque vai vir só... O que você pesquisar vai vir só o site da Coreia do Norte. Sabe, toda pesquisa que você fizer vai vir um site da Coreia do Norte. Vai se chamar Yungle. Tá bom. É. E as páginas de acesso são o regimento interno, regras, o que fazer, o que não fazer. Perfeito. Vai ter o catálogo com todos os cortes de cabelo que a gente vai poder usar. Que é só um. São dois. Não. É, só um, né? Só um. E as mulheres, né? Elas vão usar o mesmo corte de cabelo? As mulheres podem usar o corte as mulheres, mesmo. Exatamente. Fecha, as mulheres vão usar o corte de cabelo do Henrique Cristo. Pronto. Daí o Brasil vai ficar cheio de Maria Bethânia. É o que elas precisavam. Não me toque em mim. Vamos mudar essa parte? Ai, meu Deus do céu. Já pensou? Oi, amor, tudo bem? Não me taque em mim. Tá feita a sujeira, cara. Voltaremos a ter piolho à máxima, né? Vai ser o problema na sociedade. É, e nós aqui do sul não precisamos de pelego mais pra andar de cavalo. Bota o cabelo da bruxa em cima. Tá, então a internet não vai acabar, né? Vai ser só adaptada. Sim. Servidores norte-coreanos. E então tá, então a internet, visual, ok. E agora, economia. Os produtos, as empresas, como que vai ser? Vai ter um de cada, comida. Cara. As pessoas vão comer só flango, de manhã, tarde e à noite. Todo mundo vai ter uma casa, com a foto dos três, da tríplice do que venceu a guerra, né? Que vai ser o Kim Jong-un, do pai, do filho, Stalin, do Espírito Santo. E... Perfeito, perfeito. É a foto da Trindade. Exatamente. Todo mundo vai ter uma foto dessa em casa. Já foi frango da comida, né? Como eu falei. Alguns trabalhos vão passar a ser inúteis, porque, tipo, exército, polícia... A Coreia do Norte, hoje, tem um contingente de 100%. Tem um contingente, segundo eles, esse contingente de 100%, né? Todo mundo lá faz parte do exército, mas tá na reserva. 100% das pessoas. É verdade. Então, o mundo ia ser assim. Só que se o mundo é um contingente de exército, pra que você precisa? Vai guerrear com quem? Com você mesmo? Porra. Não, mas já tá prevenido aí do ataque alienígena. Olha aí. É, perfeito. Ou seja, não vai ter que ter polícia, não vai ter que ter exército, e todo mundo já tá no contingente se o ET vir atacar a gente. Mas não vai ter ladrões, não vai ter roubos, tá louco, assaltos. Tá maluco? O que você tá falando, cara? Que papo é esse, velho? Tá bom. Você tá falando da Coreia do Norte, quer dizer, não tá falando de diadema, não, porra. Tá bom. Piada isso. Ah, não sei, cara. Pode ser, cara. Não, é sério, pode ser, ué. Não vai ter os revoltados? Não, a rebelião? Isso aí, cara, vai ser igual na época do... da União... da SS lá do Hitler. Se alguém falar alguma merda, fechou, cara. A própria população vai reprimir essa pessoa. Imagina que o ditador mata um cara que cochila num discurso, imagina o cara que rouba. Porra, ninguém vai nem pensar em fazer verdade, isso. É verdade, caralho. Cara, e nossa, outra, essa galera bota na mão de Stalin, porque a gente sabe que ele matou muito pouco, agora ele vai terminar o serviço dele. É verdade. A gente tá basicamente, se a Coreia dominasse, ia ser 1984 piorado. Não. Como assim? Tá maluco? Cara, 1984 era uma ditadura, as pessoas eram obrigadas. Aqui vai ser tudo livre espontânea vontade, cara. Nós livremente... Não, lá também é livre espontânea a vontade de entrar. Não. Você não entendeu o livro, Não existem aspas, cara. Na Coreia do Norte, todos que quiserem ficar vivos vão voluntariamente. Era o governo. Todos que quiserem vão voluntariamente. Beleza. Isso que é liberdade real, cara. Chama República é poder, Democrática cara. Popular, cara. Porra. Verdade. Caralho, nossa. Ainda bem que a Coreia não dominou nada. Puta que pariu, velho. Fim de mundo que a gente já tá, hein? Nossa. Se isso não acontecer, eu vou lamentar não poder usar túnica branca sem nada por baixo. Eu tô pensando nisso também, cara. Agora eu tô empolgado. É, cara. Verãozão, tá ventilado. Ô, beleza. Nada impede de vocês usarem, tá? Vou deixar bem claro isso. É mesmo, né, cara? Obrigado.